one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. E bem-vindos à hora... Não sei que hora é esta. A hora do heavy metal, claro, heavy metal. Vamos ouvir agora Mindless Sinner, que já estamos a ouvir em fundo, depois eu meto o início. We Are The Ones, depois a seguir vamos pescar algumas coisas antigas do baú. The Lord Weird Slow Fake, com Baltex Lament. Depois Crazy Babies, de Ozzy Osbourne, e Skinwalker, dos Wasp. Depois os X. Look to the Sky, eles que viram dois dos seus melhores álbuns a serem reeditados numa edição especial de comemoração de 30 anos pela Metal Blade. E vamos ouvir, relembrar também The Calling, dos Force of Evil, os Rock Excalibur na sua senda pelo verdadeiro heavy metal, com The Age of Machine, um original dos Mitra. Depois a relembrar os Accept ao vivo com Metal Heart, Crystal Ball, Am I Free. Isto, Crystal Ball, uma vertente mais power metal. Esta hora, convém dizer, já que é a primeira emissão, convém dizer que vamos englobar tudo o que é heavy metal, até hard rock, rock, toda a vertente mais tradicional de power metal também, portanto tudo o que seja mais relacionado com as origens do heavy metal e também aquilo que se vai fazendo entre o hard rock e do power metal. Portanto, isto para dizer que Am I Free, Crystal Ball, depois The Lighthouse, Starblind, e a acabar os Cacophony com o álbum clássico Speed Metal Symphony. Vamos ouvir Savage e vamos lá voltar aos Mindless Sinners. We're the Ones. We're the Ones that... suppose I would let you in. Baby's never seen to hide, born to live on a permanent high. technology lives on. The buildings stand timeless. That's the plan. In the age of machines. Thank you. Yeah. E ouvimos Savage dos Cacophony. Para trás ficou os Mindless Sinner com We Are The Ones, The Lord Weird Slow Fag com Baltex Lament, Crazy Babies do Ozzy Osbourne, Skinwalker do Wasp, os X, a relembrar um dos dois álbuns que foram reeditados recentemente pela Metal Blade, Look to the Sky, The Calling dos Force of Evil, uma cover dos Mitra, banda de New Wave of British Heavy Metal, The Age of Machine, a versão pelos Roxcalibur. Relembramos o Metal Heart ao vivo dos Accept em 1985, Am I Free dos Crystal Ball, The Lighthouse dos Starblind, e agora a terminar algo clássico desta Heavy Metal hora. Até para a semana. Brothers of true metal, proud and standing tall.